Aí, vou resgatar a memória de um líder negro brasileiro, moro? Filho de escravos, nascido no quilombo dos Palmares. Ele foi capturado e dado de presente ao padre Antônio de Melo. Do padre, ele recebia tratamento diferenciado dos negros da senzala. Na sequência, ele aprendeu a ler e recebeu uma boa educação. Seu nome era Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Mesmo assim, nunca se deu por satisfeito e tinha uma grande vontade de voltar para perto de seus companheiros, até que resolveu fugir de volta para seu quilombo, onde assumiu o nome de Zumbi. Zumbi conquistou grande popularidade devido à sua inteligência, bravura e força. Mais tarde se tornou o novo rei de Palmares, depois de participar da derrubada e a morte do atual rei, Ganga Zumba, que estava traindo os palmarinos. O governo de Zumbi foi marcado por guerras contra a corte. Muitos soldados da coroa o julgavam imortal, pois aparecia sempre vitorioso, quando menos esperavam. Só que Jorge Velho, com 9 mil homens, destruiu a capital dos quilombos. Mesmo assim, Zumbi sobreviveu e continuou atacando engenhos, até ser traído por um de seus melhores amigos, Antônio Soares, que traiçoeiramente decepou a sua cabeça, ganhando em troca terras e títulos. A cabeça de Zumbi ficou exposta nas ruas do Recife, morou pai. Aí, Zumbi, você foi e sempre será um herói para nós, o povo brasileiro. E aonde estiver, que passa a energia positiva, nos dê força e coragem para nós sempre guerrilhar, moro.